levanta uma luz, porque realmente, assim, a gente vai precisar entender melhor o que está acontecendo para poder dar respostas aos munícipes, porque o que eles dizem é muito diferente do que o subprefeito disse. Quando um subprefeito da periferia de São Paulo conta que não tem nenhum desafio, que é talvez orçamento ampliado, quando a gente insistiu, porque na primeira resposta foi não tem desafio. Quando a gente insistiu, a resposta seguinte foi talvez aumentar o orçamento no período de chuva. Eu convido todos vocês aí para a região do Jardim Pantanal para entender que essa realidade realmente não condiz com o que está acontecendo lá. E aí a gente precisa poder contribuir para que ele enxergue os desafios dele, talvez. E a Comissão de Finanças e Orçamento definiu a relatoria do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2027. Vitória Santiago. A vereadora Ana Carolina Oliveira, do Podemos, foi a escolhida para a função. A parlamentar afirmou que pretende contribuir para que o orçamento municipal contemple as principais demandas da população e explicou como irá conduzir os trabalhos. Olha, foi muita emoção receber essa oportunidade, mas também eu entendo o tamanho da responsabilidade, porque quando a gente fala de uma cidade com 12 milhões de habitantes, com demandas distintas, com demandas diferentes, a gente sabe que isso vai ser um trabalho árduo, mas o mais importante é fazer a escuta ativa, entender onde realmente estão essas demandas, estão os problemas e onde a população quer. Porque afinal a gente está aqui para atender a população e trabalhar por eles e fazer o melhor. Vereador Alessandro Guedes, PT, integrante da comissão. A vereadora Ana Carolina chegou na casa aqui demonstrando bastante comprometimento. É uma vereadora que anda bastante a cidade de São Paulo. Sempre a gente vê os gabinetes abertos para conversar e dialogar com a população. Isso é muito importante para quem está nessa função. Afinal de contas, é uma função que tem que ter sensibilidade com a rua, com o que as pessoas precisam. Então, não tenho dúvida que o vereador João Ananias acertou na escolha e ela fará um grande trabalho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, define as metas e prioridades da cidade para o próximo ano. Cabe ao relator analisar o texto e propor ajustes. A comissão também apresentou o calendário de audiências públicas para discutir a LDO 2027. Serão 4 reuniões no auditório Prestes Maia da Câmara Municipal. Para mais informações, basta acessar saopaulo.sp.leg.br. Durante a reunião, a Comissão de Finanças e Orçamento também apreciou 12 projetos de lei. Um deles, apresentado pelo vereador Tami Miranda, do PSD, inclui no calendário oficial da cidade de São Paulo o Dia Municipal da Saúde do Coração, com o objetivo de conscientizar a população sobre as doenças cardíacas e a importância da prevenção. Além disso, um requerimento do presidente da comissão, o vereador João Ananias, do PT, também recebeu aval dos parlamentares. Trata-se de um pedido de explicações à Secretaria Municipal de Cultura sobre o fim do financiamento e da residência da Ofisa no Teatro Paulo Eiró, em 2026. A gente está um pouquinho preocupado com a cultura na cidade de São Paulo, né? Quando você se depara com um espaço igual ao anfiteatro lá, que sempre teve vários eventos naquele espaço, e hoje informar que não vai nenhuma verba para aquele espaço, a gente vai descaracterizar a cultura na cidade de São Paulo. A gente precisa perguntar ao secretário por que foi cortada a verba do anfiteatro lá. A gente está pensando em perguntar como a gente pode solucionar o problema. Tem lugares que estão sendo destinados muito dinheiro e a gente pode sim tirar. Eu acho que a cultura da cidade de São Paulo não pode deixar de investir um pouquinho. Pedro, ouvintes do Metrópole em Foco pela nossa Rádio Trianon, esses são os destaques da Câmara Municipal de São Paulo. Eu lembro que essas e outras informações estão detalhadas no portal da Câmara, saopaulo.sp.leg.br. Lá você tem acesso às nossas redes sociais, à TV Câmara São Paulo e à Web Rádio Câmara São Paulo. Todas formam a Rede Câmara São Paulo, 29 anos, sendo a sua conexão com a política da cidade. Um abraço, Pedro. Bom fim de semana. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Chega de saudade. Sei que nada será como passar. nota musical. A música brasileira em uma nota. Eu desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia. Voz que simbolizou a resistência politizada da música brasileira, Taiguara teve a carreira marcada pela perseguição implacável da censura durante os anos da ditadura militar. E que as crianças cantem livres sobre os muros. Nascido em 1945 em Montevidéu, no Uruguai, Taiguara Chalar da Silva era filho de um bandoneonista e maestro gaúcho e de uma cantora de tango uruguaia. Vivendo em São Paulo após a separação dos pais, o cantor começou a carreira cantando na noite paulistana aos 18 anos e estreou com o disco Taiguara, lançado em 1965. Gente do morro vai fazer samba sem sofrer. Durante o auge dos festivais musicais que serviam de vitrine para novos talentos, Taiguara se consagrou tantas vezes que o segundo álbum de estúdio do cantor, lançado em 1968 e recheado de sucessos, recebeu o título de O Vencedor de Festivais. Canta o herói que não erra uma canção no seu fuzil. Na década de 1970, durante os anos mais duros do regime militar, as músicas de Taiguara foram se tornando mais politizadas, o que alertou a censura. A canção A Ilha, gravada para o disco Carne e Osso, de 1971, seria a primeira de dezenas de obras vetadas do compositor. Chega de viver guardado, guardado, guardado. As dificuldades com a censura levaram o artista a se exilar na Inglaterra em 1973, onde gravou o disco Let the Children Hear the Music. Mas mesmo no exterior, a gravadora multinacional cedeu à pressão da ditadura e acabou engavetando o trabalho. Em 1975, Taiguara retornou ao Brasil e escalou um time estelar de talentos para produzir o álbum Imira, Taíra e Pi, considerado a obra-prima do compositor. O trabalho chegou a ser lançado, mas dias depois, a censura recolheu os discos das lojas e cancelou o show de estreia. A situação já está fora das suas mãos. Frustrado, Taiguara se exilou mais uma vez, passando anos na Europa e na África, mergulhado em estudos de questões políticas. De volta ao Brasil, em meados dos anos 1980, o artista chegou a gravar mais dois discos, sem atingir o sucesso dos primeiros anos da carreira. Lá onde eu estive, o sonho acabou. Um câncer na bexiga levou Taiguara à morte em 1996, aos 50 anos de idade. Apesar da constante perseguição pela censura, o artista foi sempre fiel ao nome de batismo, que significa homem livre em tupi. Agora, para encerrar, vamos ouvir um pouco de um sucesso de Taiguara, a música Hoje, que dá nome ao disco lançado pelo cantor e compositor em 1969. Imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Chega de saudade. Sei que nada será como. Curta musical. A música brasileira em uma nota. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto. 7 de maio. No dia 7 de maio de 2021, há 5 anos, morreu com 77 anos de idade Cassiano, cantor e compositor, um dos precursores da Soul Music no Brasil. Ele é considerado o pai da Soul Music aqui no Brasil, né? Junto de Tim Maia e Hilton. Tim Maia, aliás, gravou grandes sucessos de Cassiano. Muitas músicas as pessoas conhecem apenas na voz do Tim Maia e foi música gravada por Cassiano, composta por Cassiano. Eu tô até na dúvida em qual música do dia eu vou colocar, gente. Tem a música Primavera, que é a Vai Chuva, né? Que é de autoria dele e de Silvio Rochael. E eu tô em dúvida se eu coloco essa música, Primavera, que você conhece na voz do Tim Maia, né? Ou então Eu Amo Você, que é uma música também de Cassiano e Silvio Rochael. Eu Amo Você é uma música tão legal, é uma música de 91, uma música gravada 30 anos antes da morte de Cassiano. Eu tô na dúvida ainda se eu coloco Primavera, que vai como curiosidade, né, para você ver um grande sucesso na voz do autor, ou Eu Amo Você. Vou decidir até o final. Olha, Cassiano nasceu em 16 de setembro de 43, está em Campina Grande, na Paraíba, portanto é campinense. Foi para o Rio de Janeiro no final da década de 40, olha, criança foi para o Rio de Janeiro. O pai dele era amigo do Jackson do Pandeiro e ensinou a ele, né, o pai dele, os primeiros acordes, né, de violão e de bandolim. Eles eram pedreiros. Em 64, integrou o Bossa Trio, depois Os Diagonais, com o irmão dele, o Camarão. E ali começou a misturar ritmos, né? E aí veio o grande sucesso, né? Uma música que foi chave na carreira do Cassiano. Foi o álbum de estreia do Tim Maia, que foi de 1970. E ele participou nesse disco do Tim Maia como guitarrista. E compôs Primavera, que é uma das músicas que eu não sei se eu vou colocar na música do dia. E Eu Amo Você, que é essa versão que eu tenho aqui, é de 91. Ai, ai, qual das duas, hein? Bom, tô pensando. Olha, ele lançou discos muito, muito celebrados, né? Como Apresentamos Nosso Cassiano, de 73. Cuban Soul, de 76. Nesse disco Cuban Soul tem a clássica, né? A clássica música A Lua e Eu, que foi a música do dia recentemente, hein? Recentemente ou vai ser a música do dia? Bom, eu não sei. É um programa relativo à Lua, né? A foto da Lua, aniversário da foto da Lua. Não sei se esse programa já foi ao ar ou vai ao ar. Eu me perco nas datas, né? Fazer o programa do dia, programa Música do Dia é desse jeito. Olha, Cassiano morreu no dia 7 de maio de 2021. 77 anos de idade, ele tinha complicações pulmonares e tinha também arritmia cardíaca. Tá? Ele teve essa crise e morreu com 77 anos. O trabalho dele é uma referência para a música brasileira, um dos grandes nomes da música brasileira e eu diria até mesmo subestimado, infelizmente. Agora eu vou escolher a música do dia. Eu não sei, Primavera. Olha, eu vou colocar. Não, a música do dia vai ser Eu Amo Você, nessa versão que você vai ouvir agora. Uma música bem elaborada, uma música que você provavelmente não conhece e que mostra bastante bem o talento do gigantesco Cassiano. Amor, encontrar e lhe amar. Está amo você, amo você, Você ouviu Eu Amo Você, de Cassiano e Silvio Rochael, né? O Genival Cassiano, que morreu 5 anos atrás, no dia 7 de maio de 2021. Morreu com 77 anos por complicações pulmonares e arritmia cardíaca. O pai da Soul Music no Brasil. Grande Cassiano. Olha, a carreira do Cassiano inclui 5 discos. 5 discos? Não, 4 discos e discos de coletânea. Na verdade, 5 discos. Em 69, com Os Diagonais, foi lançado o disco Os Diagonais. Esse grupo ele fez com o irmão dele, o Camarão. Em 71, saiu Imagem e Som. Aí a carreira solo já de Cassiano. Em 73, saiu Apresentamos Nosso Cassiano. Em 76, Cuban Soul. E em 91, Cedo ou Tarde, tá? Inclusive, essa versão que você está escutando é desse disco, de 91, Cedo ou Tarde. Em 2000, saiu uma coletânea chamada Cassiano Coleção, tá? Então, essa discografia do Cassiano é uma discografia curta, mas a importância dele é tão grande que ultrapassa essa discografia curta, né? Que ele influenciou grandes músicos e eternizou grandes canções na voz de músicos como Tim Maia e Hildon. A música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto. I hope. Quer dizer, eu tenho esperança. I hope. Quer dizer, eu participo. I hope. Quer dizer, eu ajudo. I hope. Quer dizer, eu cuido. I hope. I hope. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Bem-vindos 10 de maio é dia de corrida e caminhada GRAC. Um dia especial para fazer o coração bater mais forte pelas crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A sua participação ajuda a transformar meu futuro e o de milhares de pacientes atendidos pelo Hospital do GRAC. Estou esperando por você. Acesse o site graac.org.br para fazer sua inscrição e nos ajudar a vencer o câncer infantil. GRAC, um hospital cheio de vida. Cuidar é um ato de amor. Por isso, a Santa Casa de São Paulo convida você para participar da campanha Cuidar é Amar, com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma do pronto-socorro pediátrico. Acesse santacasasp.org.br/doe ou ligue 011-2176-7941. Faça parte desta corrente pelo bem das nossas crianças. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. No programa de hoje, temos dicas de leitura, a poesia de Torquato Neto e uma entrevista sobre o livro A Casa dos Dois Amores, da escritora Francine Cruz, um romance histórico sobre um amor jovem e contraventor. Vamos juntos! A gente começa o programa falando dos vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. Rita Carelli e Antônio Chechernsky venceram o Prêmio São Paulo de Literatura de 2022. Eles são autores, respectivamente, de Terra Preta e Uma Tristeza Infinita e vão receber R$200 mil cada um. Rita Carelli, que também é atriz, diretora de cinema e de teatro e ilustradora, ganhou com Terra Preta, editado pela Editora 34, seu romance de estreia. É a história de Ana que, depois de um acontecimento traumático, deixa a rotina de estudante em São Paulo para morar com um pai, que é arqueólogo, numa aldeia do Alto Xingu. Já Antônio Chechernsky ganhou na categoria Melhor Romance do Ano com Uma Tristeza Infinita, publicado pela Companhia das Letras. A história é situada numa clínica psiquiátrica suíça logo depois da Segunda Guerra Mundial e tem como protagonista um médico, adepto da psicanálise, que tenta compreender a melancolia. Chechernsky concorreu com Aline Bey, Andrea Del Fuego, Fernando Bonazzi, Mariana Salomão Carrara, Micheline Berunski, Natália Borges Polesso, Noemi Jaffe, Silviano Santiago e Tatiana Salem Levi. Se você quiser saber mais sobre esse livro, ouça lá no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros. Em comemoração aos 10 anos do e-book Meia Taça de Cinzas, completados em 2021, o livro ganha agora sua versão impressa. O livro Meia Taça de Cinzas, de Aciomar Fonseca Neves Neto, nasce da inquietude e de vicissitudes colocados em poemas com muitas influências de Nietzsche e Kierkegaard. A obra começa com poesias sobre inquietações do autor e termina com as conclusões, as cinzas. O livro traz poemas curtos sobre a antifragilidade de Taleb, a necessidade de causa e superação de Nietzsche e conceitos científicos como contribuição das cinzas estelares para a formação de luz no universo. A versão impressa, publicada pela editora Tremembé, pode ser encontrada com o próprio autor nas suas redes sociais e no Instagram, @aciomarneto. Aciomar Fonseca Neves Neto é poeta, ativista cultural, cronista, slammer, advogado e parnaibano. Você conhece os desafios de lançar um primeiro livro no mercado? O autor Maxwell dos Santos conta essa história no e-book Meu Rim por uma Resenha. Além dos desafios do autor para conseguir publicar seu primeiro livro, Meu Rim por uma Resenha discute também a relação entre autores e editoras com produtores de conteúdo literário e ainda o capacitismo contra pessoas com deficiência. O livro mostra as dificuldades de um indígena com paralisia cerebral, dificuldades essas que ele encontra para publicar um livro no mercado das grandes editoras. No livro, a personagem Viviane Botassin, a antagonista, cobra até R$5 mil de cada autor ou editora para que a obra seja resenhada. Laerte, o protagonista, ao tomar conhecimento do valor cobrado, escreve em seu blog críticas ao elitismo e pede um olhar mais sensível para os autores e para as editoras independentes. Quer saber mais dessa história? Então baixe gratuitamente o PDF do livro Meu Rim por uma Resenha em bit.ly/meu-rim-por-uma-resenha-pdf ou compre por apenas R$ 5,00 em formato Kindle na Amazon. O último dia 10 de novembro marcou os 50 anos da morte de Torquato Neto, poeta que foi destaque no movimento tropicalista e que cometeu suicídio aos 28 anos em 1972. Nascido em Teresina, no Piauí, em 1944, Torquato Neto foi poeta, compositor, jornalista, ator e cineasta. Em 1961, ele foi para Salvador, onde conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa. Posteriormente, no Rio de Janeiro, formou com estes e outros artistas, como Capinã e Tom Zé, o movimento tropicalista, o qual fundia referências de diferentes gêneros musicais, como a bossa nova, o rock e ritmos regionais. Seus poemas demonstram grande liberdade de pensamento e de forma. Foi autor de letras com colegas do tropicalismo e teve poemas de sua autoria transformados em música, como foi o caso da canção Go Back dos Titãs, composta a partir de um poema de Torquato, escrito em 1971. Para homenagear Torquato Neto, a editora Círculo de Poemas lança O Fato e a Coisa, o único livro organizado em vida pelo poeta. Esta edição traz na íntegra o livro, além de uma seleção de outros poemas de juventude, feito a partir de pesquisa no acervo Torquato Neto, no Piauí, por Tiago E., que assina também o pós-fácio do livro. A orelha é de Reinaldo Moraes. O Fato e a Coisa traz também arquivos exclusivos de seus poemas escritos à mão, algumas rasuras e imagens do poeta. E se você quiser saber mais sobre a vida de Torquato Neto, a gente recomenda Torquato Neto Essencial, de Ítalo Morricone, publicada pela Autêntica, obra que oferece uma amostra do essencial da obra de Torquato, reunida a partir de diferentes fontes, como jornais de grande imprensa e também da imprensa alternativa, cadernos pessoais, manuscritos, entre outros. Eu encerro esse bloco com um poema para dizer adeus, na voz de Raquel Teixeira. Adeus, vou para não voltar. E onde quer que eu vá, eu sei que eu vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ai, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto. E, no entanto, eu queria dizer vem. Eu só sei dizer vem. Nem que seja só para dizer adeus. Entrevista. É possível um amor capaz de sobreviver ao golpe militar? Na década de 1960, o Brasil e o mundo estavam divididos entre esquerda e direita. É neste contexto que nasce a trama de A Casa dos Dois Amores, da escritora Francine Cruz, que vai contar o romance de dois jovens de realidades muito distintas, Felipe e Gabriele. Ele, um noviço franciscano, ligado a causas sociais. Ela, filha única de um general. Quer saber mais sobre essa história? A gente conversa agora, então, com Francine Cruz sobre esse romance histórico de um amor jovem e contraventor. Francine, bem-vinda ao Autores e Livros. Muito obrigada, Anderson. Obrigada aí a todos os ouvintes. Fico muito feliz de vir aqui bater esse papo com vocês hoje. Então a gente começa perguntando, conta mais sobre essa história, como é que nasceu a casa?